Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre um estudo muito bonito que Deus me deu. E hoje eu vim com esse encargo no coração de realmente compartilhar esse ensino. Mais do que isso, eu tenho um encargo no meu coração de compartilhar com você, seja os irmãos que estão me ouvindo aqui, seja os que estarão ouvindo depois nos CDs, na internet. Eu quero compartilhar com o irmão. Na verdade, essa palavra compartilhar é impartir, é dividir, é ministrar a você. Uma expressão talvez até meio polêmica, muito difícil de entender, é transferir para você. Mas pode ser usada com toda tranquilidade. Transferir uma parcela de um ensino de Deus que vai penetrar seu coração, sua alma, seu espírito e, com certeza, edificar sua vida. Se chama A Inteligência de Deus. Abra comigo em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. O Senhor me inspirou a estudar sobre isso numa palavra do irmão Russell Shedd. Você tem essa ministração dele à sua disposição no site, em que ele fala sobre a inteligência de Deus. E ele fala rapidamente uma expressão sobre isso. E ele diz que Deus, pela sua inteligência, criou todas as coisas. E eu fui estudar sobre esta palavra, a inteligência de Deus. Olha o que Paulo diz: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude de inteligência, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Paulo está dizendo, Colossenses 2, que ele está orando e pedindo ao Senhor que todos eles sejam enriquecidos. É um tesouro, uma dádiva, um patrimônio, algo que Deus nos acrescenta e nos enriquece. Enriquecidos da plenitude, não é só uma pequena porção, é plenitude. De quê? De inteligência. Para um propósito específico, o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Continuando, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em meu espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Eu preciso de plenitude de inteligência para compreender o mistério de Deus chamado Cristo. Esta é uma palavra muito forte. Precisamos da inteligência de Deus. Necessitamos de inteligência de Deus para compreender o mistério de Cristo. É a mesma inteligência que faz um cientista descobrir um remédio novo, um mistério da eternidade, um mistério do espaço. É a mesma inteligência que faz alguém andar bem na sua vida profissional, na sua atividade, tomar decisões sábias. A inteligência é a capacidade que vem de Deus para administrar com sabedoria todo conhecimento adquirido. Você já viu pessoas que você ensina uma vez, 15 anos depois, você tem que continuar ensinando? Você ensina uma vez, 5 minutos depois, ela não faz nada pensando naquilo que você ensinou. Aí você tem que ensinar de novo. Só quando você estiver nessa circunstância, lembre-se disso. Ela está de novo naquela mesma circunstância e não se lembra de nada. Ela não tem condições de administrar com sabedoria conhecimento adquirido. A inteligência não é o conhecimento, não é sabedoria. A sabedoria não é a inteligência sozinha, nem o conhecimento sozinho, porque tem muita gente que conhece profundamente, decora, memoriza, sabe coisas profundas, mas não tem sabedoria. Fala demais, erra tudo, pisa na bola, uma pessoa sem sabedoria. Mas quando a inteligência de Deus vem sobre nós, nós temos condições de crescer no conhecimento, inclusive, como principal objetivo de Deus, o conhecimento do mistério espiritual eterno chamado Cristo. Que coisa estupenda, maravilhosa Deus tem para os seus filhos. Não apenas saber orar, não apenas saber ler a Bíblia, não apenas saber algumas coisas teológicas, mas compreender cada dia mais o mistério chamado Cristo. Essa palavra, inteligência, que está aqui no grego, é sunesis, inteligência, entendimento, administração do conhecimento. Agora, abra lá em Provérbios, capítulo 1, verso 1 a 4. Vai estar à disposição no site, junto com essa ministração, esse roteiro aqui meu, com os textos, com tudo, então você não precisa preocupar em se perder alguma anotação. Provérbios, capítulo 1, verso 1 e 4. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Presta atenção que Salomão diz que esta inteligência, ela é capaz, assim como Paulo diz, de nos revelar o mistério Cristo, mas de nos dar bom siso. Você já, hoje não ouve muito essa expressão, é menino, tenha juízo, né? Você não tem siso, não? O dente que supostamente revela maturidade. Essa palavra inteligência aí em Provérbios é a palavra hebraica biná. Biná. Escreve na transliteração B-I-N-A-H. Leia ainda Jeremias, capítulo 3, verso 15. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Oh, meu Deus, graças a Deus que Deus me deu um pastor inteligente. Eu nunca tive um pastor com falta de inteligência. Todos os pastores que eu tive na minha vida, graças a Deus, foram pastores muito inteligentes, cheios dessa inteligência do Senhor. Isso não significa que não cometemos erros, mas que precisamos ser assim. E um pastor que Deus põe sobre nós, Deus mesmo, é uma pessoa que apacenta com ciência, e aqui não está falando da ciência no sentido assim, uma coisa fora da Bíblia. Está falando de ciência de conhecimento. Não é uma pessoa que só que fala em línguas assim e fala uns aleluia mais arrepiado e aí todo mundo arrepia também. Não, não é só emoção, não. É conhecimento. E com inteligência. Então nós estamos vendo que inteligência é um elemento verdadeiro, real na Bíblia. Embora esta palavra inteligência aí de Jeremias 3 seja no hebraico uma outra palavra, ela continua sendo inteligência. No hebraico é sakal, e significa alguém dotado de inteligência, de condição de considerar, expert, condições de instruir, de prosperar, de ser prudente, de ter bom sucesso, de ensinar, de compreender, de ser sábio, de considerar, de guiar honradamente. Isso é alguém cheio da inteligência do Senhor. Agora, embora nós estejamos vendo todas estas coisas que Deus fala de inteligência, Deus mostra Ele mesmo como um ser inteligente. Veja em Jeremias 10, Jeremias capítulo 10, verso 12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Que coisa maravilhosa! Deus tem inteligência, e com esta inteligência Ele estendeu os céus, Ele criou todas as coisas do universo. É o texto que baseia o que ouvimos do irmão Russell Shedd. Deus é inteligente. A inteligência é o elemento responsável pela criação de todas as coisas. Eu não tenho dúvida nem receio nenhum de dizer que aquilo que nos falta porque nós não criamos ainda. E não criamos porque nos falta inteligência. Alguém pode dizer, não, está errado, falta fé. Mas ninguém exerce fé sem esta inteligência de Deus, que é a capacidade de administrar o conhecimento recebido com sabedoria. Eu não posso fazer qualquer coisa baseado em fé. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou me lançar desse prédio porque eu tenho fé. Não, eu preciso ter inteligência para administrar alguns conhecimentos que com sabedoria vão me guiar a não pular do prédio. Então nem tudo é fé, no sentido de dar um tiro no escuro, dar um passo no escuro. Nós precisamos ter entendimento. É o que acontece às vezes com algumas pessoas que falam assim, mas eu estou orando, por que que aconteceu? Por que que Deus não me abençoa? É porque não basta apenas eu mendigar, eu clamar, eu pedir. Eu preciso ter inteligência para ler o texto bíblico e falar, eu vou combinar o conhecimento destas verdades com sabedoria, eu vou exercer inteligência, e isso faz com que Deus, através de mim, gere as coisas, assim como Ele criou o universo, estendeu os céus. É a ilustração que o irmão Russell Shedd nos deu. Alguém constrói um aparelho, desenvolve uma tecnologia, materializa um prédio, um edifício, um projeto, por causa da sua inteligência. E Deus é um Deus inteligente. Esta inteligência, a palavra inteligência usada nesse versículo, não é mais nem sacal, nem biná. É a palavra hokmah, que diz respeito à plenitude de sabedoria. É a instância mais alta de sabedoria. Ele é a fonte inesgotável. Ele pode dar sabedoria a todo mundo, a eternidade inteira, e nunca ter falta de nada. Nunca diminui a sua sabedoria, a sua inteligência. Provérbios diz no capítulo 3, o Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Toda vez que você acordar e vir o seu carro cheio de orvalho e vir a janela lá fora, as plantas molhadinhas de orvalho, saiba, a inteligência de Deus acabou de funcionar de novo. Meu Deus do céu.